E aí, galera, sejam todos bem-vindos à Máquina do Tempo, o podcast mais viajante do desta máquina do tempo. Atenção, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro. Eu sou o Akitok. Caraca, estamos aqui com uma galera gigante, ó, aqui pra fazer a centésima viagem do DeLorean, meu irmão. 100 edições de Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu pela centésima vez, passageiros. Cacete, ó, que você já imaginou isso, meu irmão? Eu nunca pensei que a gente chegasse nessa viagem, nesse marco. É um momento histórico neste DeLorean. Chegamos à centésima edição do Máquina do Tempo e, mais uma vez, nós nem tocamos na programação. Não, rapaz, ela toda foi selecionada pelos nossos ouvintes, parceiros, amigos, todo mundo aí que acompanha a Máquina do Tempo praticamente desde o primeiro episódio, de uma forma ou de outra. Tem gente que mal escuta, mas sempre apoia, faz um comentário. Cara, esse programa foi feito por vocês. E vamos entrar aqui pro Guinness Book como o maior podcast de leitura de e-mails da história, ó, que tô aqui. É isso aí, galera. Durante essas duas últimas semanas, nós abrimos esse espaço pra você, passageiro dessa máquina do tempo, mandar uma sugestão de música aqui para podcast@maquinadotempo.blog.br para nós tocarmos nessa centésima edição e fazermos a seleção completa desse programa, baseado no pedido de vocês, e chegou a hora! Ainda neste programa nós não faremos a leitura de e-mail, porque o programa inteiro é um e-mail, né? São vários e-mails, na verdade. Os e-mails relativos ao programa de banda independente, do rock independente, que saiu na semana passada, a gente lê na semana que vem, e hoje nós vamos contar aqui as histórias que vocês mandaram, do porquê que essas músicas aqui, que vão ser tocadas hoje, tocam tanto no seu coração de roqueiro, de headbanger. Chega de papo e vambora pro som com Suck My Kiss do Red Hot Chili Peppers na Máquina do Tempo. I didn't get a message going to my head. I am what Olá, ouvintes do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante da podosfera brasileira. Aqui é Dudu Salles do Papo de Gordo, e eu estou aqui para dar parabéns para essa dupla dinâmica. Eu só não sei quem é o Batman, quem é o Robin, mas enfim. Do Leandro e o Oktok pelos 100 programas. Cacete, velho, 100 episódios é muita coisa. E detalhe, são 100 episódios sensacionais. Eu já comentei com todo mundo que eu não suporto programa musical, que eu não gosto de ouvir podcast de música. Música por música eu escuto no rádio, eu coloco as minhas playlists. Mas o Máquina do Tempo é a única exceção a essa regra. É o único podcast musical que eu escuto e eu digo, eu ouço o Máquina do Tempo. E pra celebrar essa data tão especial, esse episódio tão especial, eu estou aqui pra pedir uma música. Eu gostaria de escutar a música Gospel, de Raul Seixas. Pra galera que não sabe, Raulzito já morreu há muito tempo, mas recentemente acharam uma música, vamos dizer assim, perdida dele, que tava gravada apenas numa fita, e depois de anos e anos e anos a galera conseguiu arrumar, melhorar, ajeitar. Ano passado, o Frejá do Barão Vermelho fez um arranjo legal, uma musiquinha muito foda. E já que a viagem no tempo é um tema tão presente nesse podcast, por que não dar uma viajada ao passado para escutar Raul Seixas em sua melhor forma? É isso, galera. Valeu mais uma vez. Parabéns e... Toca Raul! Porque é que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Porque é que tanto honestidade... O espaço se perdeu. Por que que Cristo não desceu lá do céu? E o veneno só tem gosto de mel. Por que que a água não matou a sede de quem bebeu? Por que que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Por que que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que existem as canções e ninguém quer cantar? Por que que sente a solidão, vem junto com o luar? Por que que aquele que você quer também já te sente ao teu lado outro alguém? Por que que eu gasto tempo sempre, sempre a perguntar? Por que é que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que é que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que é que a sala fica assim? Arrumada, se ela passa o dia inteiro fechada. Por que tenho caneta e não consigo escrever? Eu sou a Elba. Nós somos do MonaCast, do blog Monalisa de Pijamas, e estamos aqui para dar os parabéns pelo 100º episódio do Máquina do Tempo. E desejar muito mais viagens no tempo em tão boa companhia. E nós vamos pedir ao Walk Talk e ao Leandro a nossa música, que será What a Wonderful World, dos Ramones. The skies are all Meu nome é Vanna Medeiros e eu já li e-mails do Máquina do Tempo. Legal. Não, eu não sabia que você chamava isso de ler e-mails, mas enfim. O Leandro falou esse legal, você nem intuiu que eu fiquei. Aqui é Leandro Ramos e eu curto muito Roxette. Olá pra todo mundo, eu sou Eduardo Moreira e toda vez que eu penso no episódio 100 do Máquina do Tempo, eu penso na musiquinha Vanna Yoki Toki Sitting in a Tree Key Eyes S-S-E-F-G. How mature, Moreira, how mature. Olha só. Fala pessoal, aqui é o pessoal do spin-off comentando, expulsamos o Zuil dessa gravação, mas eu tenho certeza que o Zuil também desejaria felicidades ao Oktok pelo episódio número 100, apesar de internet ruim, problemas de gravação, convidados que atrasam, Zuil comendo durante a gravação de um dos programas do Máquina do Tempo, mas eu tenho certeza que é uma marca bacana, né? Com certeza, não é para qualquer podcast chegar a 100 episódios, e ainda mais falando de música, como eles falam muito bem, né, Moreira? É verdade. A gente nem vai perguntar pra Vanna, porque a Vanna é suspeita nesse caso. Né? Ah, deixa eu dar meus parabéns. Posso? Vai. Não? Vai. Vai. Não. Vai. Eu vou dar meus parabéns pro TikTok e para o Leandro pelos 100 episódios do Máquina. Porque, né, é o podcast, é meu podcast musical preferido, posso falar isso? Ah, jura? E como não, que surpresa, né? Todos, todos perplexos com essa sua revelação. Ai, vamos pedir nossa música logo pra vocês pararem de me usar? Obrigado. Bom, como o Moreira é o nosso chefinho, Moreira, diz aí qual é a música. Cara, você falou... Ai, agora eu imagino o Moreira maquiado, que tem aquele cara do qual é a música. Tirando com o microfone. Ela. Moreira, qual é a música, Moreira? Não se vá. Bom, enfim. A música que a gente escolheu é de algo que obviamente está ligado a séries. E eu estou falando do espetacular final da série The Sopranos ou Família Soprano, onde singelamente sentados num bar junto a pessoas comuns, a alguns elementos da família Soprano se reúnem para comer anéis de cebola ao som de Journey com Don't Stop Believing, uma cena fantástica de uma música fantástica, e é isso que nós pedimos. E mais uma vez ao Leandro Bucal e ao Oktok, parabéns pelo programa de número 100. É um marco, não é qualquer podcast que chega, o spin-off está quase chegando lá, e enfim, parabéns a vocês, caras, vocês merecem. E Oktok, à noite eu sei que tem Oktok! Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. See you. pilotos do DeLorean mais rock and roll do planeta. Aqui quem fala é o Vivardi do 4Games. Eu queria parabenizar vocês pelos 100 episódios do Máquina do Tempo. Esse número não é pra qualquer um não, né? E aproveitando a ausência do Shinkoio, que ia pedir alguma coisa aloprada pra ele sair correndo pelado, eu vou pedir um som aqui pra vocês. Bom, o que eu queria pedir aqui no, nesse Máquina Especial é um som de uma banda que eu gosto muito e que eu só associei um detalhe quando o Ok participou do 4Games Podcast e citou esse detalhe. O som que eu quero pedir é Death Rider, do primeiro disco do Anthrax, do Fistful of Metal, de 1984, se não me engano, que ainda tinha o Neil Turbin nos vocais, e que Ok Tok me iluminou para perceber que a voz do Neil Turbin é a mesma voz do que seria o Pato Donald sendo esganado. Então, ouçam e comparem. E, mais uma vez, parabéns pelos 100 episódios. Vocês merecem que o Máquina continue cada vez mais injetando rock and roll na veia da galera. Falou, abraço. She was Estamos de volta e nós acabamos de ouvir You Shook Me All Night Long dos nossos padrinhos, praticamente. AC/DC não podia faltar nessa centésima edição do Máquina do Tempo. E quem nos mandou esse recado foi o Henrique Oliveira, ele que sugeriu para tocarmos You Shook Me All Night Long aqui no Máquina do Tempo. Grande pedido esse, Henrique. Não tem como errar escolhendo AC/DC. Mas também, se você escolheu o AC/DC, cara, você já mostra que é bom, tem bom caráter, é um rapaz de família. Pô. Já garante aí, pelo menos, uma felicidade na vida. Isso aí vai pro céu quando morrer, com certeza. Agora, ele mandou um e-mail aqui, contando o porquê dele ter escolhido essa música. Nosso amigo Henrique de Oliveira, ou Oliveira para todos, de 17 anos, de Osasco, São Paulo. Ele é estudante de baixo também, olha aí. E diz, sempre ouço o cast para ouvir, sempre põe o cast para ouvir no busão, são 2 horas por dia e durante uma aula inútil. Olha aí, mais um que o podcast não me dá aula. No programa 100, eu, mero ouvinte deste DeLorean, quero ouvir o Shook Me All Night Long do AC/DC. Primeiro porque é uma música muito foda, concordo. Segundo porque foi a primeira música que eu ouvi do podcast. Nós já tocamos o Shook Me All Night Long. Olha só, olha aí. Ah, garoto. Eu estava procurando para baixar ouvir o Rock in Rio de 1985, quando achei esse cast. Ah, ele tava querendo fazer pirataria, baixar o Rock in Rio 1 e encontrou a gente aí. Olha só. Esperto. Aí ele chama isso de zica, ele chama de zica. Olha, e quem diria, se você faz uma coisa boa, é o quê? O zico, é o gol? Encerro o e-mail falando. Depois nem achei o CD, mas tinha descoberto uma mina de boa música e rock and roll. Pô, depois passa essa dica aí pra gente, cara. Porra, valeu mesmo, cara. Ó, o link da mina vai estar aí no post. E antes nós ouvimos a escolha de Vivarde do 4Games. Enquanto o Shinko estava dormindo, ele escolheu Death Rider do Anthrax. Puta que pariu, Vivarde, como é que tu me foi desenterrar uma coisa dessa, cara? Eu volto a dizer, isso é o Pato Donald sendo estrangulado, cara. Mas você tem coisa que você não tem que tirar do baú, cara. Deixa lá, deixa no baú, meu irmão. Meu amigo, caraca. Anthrax com o Neil Turbin nos vocais, cara, que é o primeiro disco, o primeiro e único disco do Anthrax com o Neil Turbin. E isso é que nem revista pornô, entendeu? Aquela Playboy que fica embaixo do colchão pra você esconder da mãe. Isso é um negócio sacio, cara. Mostrar isso público é no mínimo vergonhoso. Fistful of Metal, que é o primeiro disco do Anthrax, que tem o Neil Turbin nos vocais, esse Pato Donald torturado que nós ouvimos agora, é coisa só pra quem é metaleiro headbanger profissa de berço. Se você não curtiu esse som, meu amigo, você não curte metal! Vamos falar por aí. E antes disso, nós ouvimos a escolha da galera do Spin-Off Podcast, que pediu Don't Stop Believing do Journey. Música tirada diretamente do Glee, digo, do final da Família Sopranos, como eles falaram. Glee é o cacete, Glee. Falar que Glee, ó, Glee tá difícil de engolir, Glee. Vamos parar com essa porra de Glee. Mas o Moreira trouxe uma boa referência, ele disse que isso tocou no final de Os Sopranos. Agora sim, agora a gente tá falando de série séria. Essa cena, não só essa cena, esse episódio inteiro final é genial. É uma aula de cinema. É foda. Que maravilha. Muito bom. É impressionante. Assina embaixo, então. Não, assina embaixo, assina em cima, assina na perna da Cleo Pires, assina onde quiser, meu. Coincidência ou não, um outro ouvinte aqui do Máquina do Tempo também tinha mandado a mesma sugestão aqui, o Ayrton José Roca Neto. Exatamente, e ele mandou aqui com um e-mail pra gente falando que já escuta há 2 anos e gostaria de pedir para vocês tocarem Don't Stop Believing no Journey. Atendido seu pedido. Motivo, sou saudosista ao extremo dos anos 80, apesar de ter só 20 anos, e choro toda vez que vocês falam sobre a década perdida. Mas chora porque a gente fala mal, porque a gente elogia, a gente sacaneia demais. Chora não, cara. Esse podcast é um podcast pra cima, um podcast animado. Eu não sei quando a gente toca Smiths, mas, pô. Não, eu acho muito maneiro isso. O cara nasceu em 1990 e é um saudosista da década de 80. Bom, nós nascemos nos anos 70 e a gente chora pelos anos 60 até hoje. Exatamente. Porra. É perfeito. Voltando aqui, deve existir um termo pra isso, pra saudade daquilo que a gente não viveu, né? Eu não sei, mas o Renato Russo já usou isso nas músicas. Pois é, tem que existir um termo pra isso, né? Pra a gente não ficar parafraseando o Renato Russo toda hora, porra. Renato Russice. Cara, duas freiras com uma piada só é sacanagem. Quer bater o recorde na edição 100, é isso? Na centésima edição? Vamos ver se eu mato 100 freiras até o final desse programa. Olha só, tem que agradecer a galera do spin-off, mas principalmente a Vanna, que tweetou uma coisa essa semana que me fez chorar de rir. Olha aí. E é uma coisa que eu pensava que só eu entendia isso, que era, se vocês acham que o Ok Tok solta pernas longas durante as gravações, você não faz ideia o que é conviver com ele. Cara, Vanna, de uma forma extremamente carinhosa, eu te respeito muito, mulher. Você conseguiu expressar algo que tá aqui, ó, na minha goela há mais de 20 anos. Mas voltando aqui agora ao e-mail do Ayrton, lá de Ribeirão Preto, estudante de direito na cidade de Araraquara. Araraquara. Também é fã de Queen, Engenheiro do Havaí, Journey, Raul Seixas, Legião, que a gente acabou de citar, Van Halen, Kiss, Stones e tantos outros clássicos do rock. Esse cara é bom, hein? Cara, Ayrton, muito obrigado. Valeu mesmo aí pelo seu e-mail. Valeu mesmo pela sua escolha, que coincidiu com a escolha da galera do spin-off. Valeu aí todo mundo, gente. E antes de Don't Stop Believin', nós ouvimos o clássico das versões inesperadas. Nós ouvimos What a Wonderful World, cantada por Joey Ramone, escolha da Mafalda e Elba do Monacast. Olha aí, eu fico tão feliz quando elas mandam aqui recado de voz pra gente, cara. Também fico muito feliz. O Monacast é um podcast que eu ouvia, né, assim, quando ainda tinha tempo de ouvir podcast. Fala a verdade, tu não ouve nem o Máquina hoje em dia, né? Cara, às vezes eu escuto. Puta que pariu. É a merda de trabalhar perto de casa. E quando eu escuto, eu demoro uma semana pra ouvir ele todo. Mas foi um dos primeiros podcasts e que me pegou como ouvinte mesmo, fixo, de ficar acompanhando, foi o Monacast. Então, poxa, eu fico muito feliz de receber o recado de vocês, de ver que vocês participaram dessa edição número 100, fico lisonjeado. Com certeza, cara. Eu tive o prazer de conhecer a Mafalda lá na Campus Party também, pessoalmente. Ela, inclusive, participou daquela zorra, daquela gravação do Live at Campus Party, onde lá ela escolheu Beatles. E aqui ela nos surpreendeu trazendo Joey Ramone, ela e a Elba. Essa clássica versão do disco solo do Joey Ramone, né? Muita gente pensa que é dos Ramones mesmo, mas a gente tem que deixar isso frisado. É do disco solo, do único, que o Joey tinha lançado as portas já de sua despedida do mundo. E como eu comentei, cara, isso já virou um clássico mesmo dos covers, assim. Eu conheço pessoas que, se bobear, sabem que conhece o What a Wonderful World via Ramones, via Joey Ramone, na verdade. E não via Louis Armstrong, cara. Já é um grande clássico. E antes disso, nós ouvimos a escolha de Dudu Salles, o nosso querido Rice Guy da Podosfera Brasileira, diretamente do Papo de Gordo. Ele nos trouxe Raul. Todo mundo pedindo pra tocar Raul, a gente toca Raul. E nós tocamos Gospel, música nova. Olha aí. Cara, música nova de Raul Seixas, é tão estranho falar isso. É muito bizarro, né, cara? É como se desencavasse algo dos Beatles. Cara. E é uma música muito maneira, cara. Cara, divertido. Literalmente é um gospel, né, cara? É uma música de igreja mesmo. Muito exatamente, bom. Muito bom, cara. Raulzito, mais uma vez aí, mostrando versatilidade. E Dudu Salles desenterrando mais raridades da Bahia, da sua terra natal, mostrando aí pra gente que aquele goto safado tem bom gosto musical, não fica só de You Make Me Feel Like Dancing. Caraca, você nunca será esquecido, Dudu. Por mais que a gente tente. Dudu Salles, um beijo no coração. Valeu pela sua escolha, música maravilhosa, valeu pelo seu recado, porra, e valeu pela participação aí, Dudu. Muito obrigado mesmo, cara. E nós abrimos este bloco com o clássico dos clássicos da Máquina do Tempo. Eu estou falando de Confissões do Porquinho. Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it. O porquinho, na minha fase de adolescente, entre os 17 e os 18 anos, eu consegui ficar magrinho. E usei uma banda específica que me serviu de inspiração para suar que nem um porco. A banda foi Red Hot Chili Peppers. E a música, Suck My Kiss, que traduz bem o espírito deste grupo. Parabéns para a Máquina do Tempo. Parabéns por 100 programas e tantas confissões do porquê! Grande porquinho! Sempre bom receber os seus e-mails, sempre bom receber as suas confissões. E é sempre bom tocar Red Hot Chili Peppers, ainda mais quando é você que escolhe, meu chefe. Pô, muito bom, cara. Essa música dispensa apresentações. Essea brincadeira que o Flea faz no baixo dispensa apresentações. Cara, é Red Hot, é Suck My Kiss. É o disco Blood Sugar Sex Magic que é foda. Exatamente, cara. E é uma confissão do porquinho. Tudo perfeito. Na centésima edição não podia faltar. E pra ficar ainda melhor, a gente quebra todo esse programa com The Clash, tocando Lost in the Supermarket na Máquina do Tempo. Eu sou Ivan Motosserra. E eu sou Guilherme Grangia. Nós somos do Rock 30! Porra! É, rapaz. Viemos aqui prestigiar, né, a 100ª edição do nosso querido Máquina do Tempo, que é o nosso grande amigo Rock Talk, né? Aí completando 100 edições. Isso aí, pai. Viagens muito loucas pelo tempo musical. Sim, então nós aqui da equipe, do Rock 30 viemos pedir, né, a música Mota do Offspring. Rock and Roll bem massa pra vocês aí curtirem. Então, um abraço. Abraço, lasca. Mota! Fala Bucol, aqui é Vinícius Schiavini da Combo Podcasts, um dos três sócios, e eu venho aqui no Máquina do Tempo número 100 para dizer parabéns por vocês chegarem a este número tão marcante. Como ouvinte de todas as edições do Máquina do Tempo até hoje, eu posso dizer que vocês sempre mantiveram um nível de trabalho excepcional, e agora no 100 é só uma comprovação de que tem uma longevidade à altura. Eu não vou me delongar, eu só vou dizer que eu espero que vocês alcancem muito mais, porque a gente merece ouvir sempre música de muito boa qualidade, e é isso que vocês nos trazem, além, é claro, de grandes piadinhas e tirações de sarro. Aliás, eu só queria aqui dizer que eu sou grande fã do grande clássico do Simple Minds. Don't you forget about me. Então eu vou pedir a minha música, e vai ser Beatles, é lógico, quem me conhece sabe que eu adoro Beatles. Então eu vou pedir Strawberry Fields Forever. Então vamos lá, chega de papo e bora pro som! Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Olá, aqui é o Oliver Pérez. E aqui é o Viváqua. Nós somos do Nedrops e estamos aqui para parabenizar o pessoal do Máquina do Tempo por esse excelente podcast que está chegando à sua 100ª edição. O podcast mais viajante da internet, pelo que eu já ouvi falar. Um tal de Ok-Tok me falou. Então, mais uma vez, vamos deixar nosso parabéns para o Leandro e o Leonardo, uma dupla sertaneja que no fim deu tudo certo com o rock. E os dois estão vivos, né? Olha só! Obrigado, pessoal. Um abraço pra vocês. E para pedir a nossa música, Viváqua e Oliver Pérez, qual que é a nossa pedida? Bom, essa música foi implorada pelo Jack Black no School of Rock, mas como a gente tem um pezinho quente na internet, a gente não vai implorar, a gente vai pedir com carinho, né? Não, Oliver? Pede aí pra gente. Led Zeppelin, Immigrant Song. Drive our ships to new land. Fight the Fala galera, aqui é o Norman do Podcats. Eu gostaria, em nome de toda a nossa equipe, dar os parabéns pro Leandro e o Oktok pelo 100º episódio do Máquina do Tempo. E a gente sabe que a tarefa exige muita garra, muita dedicação. A galera que faz podcast já viu muitos pararem aí pelo caminho, sabe que não é fácil chegar nessa marca, principalmente mantendo a qualidade. E já que estamos falando sobre Máquina do Tempo, a minha dica fica para uma música muito legal que fala sobre estarmos aí sempre com o sentimento de buscar algo em nossas vidas, de correr do passado, mas no final mostra que não há melhor lugar do que a nossa casa, os lugares que a gente se sente bem. E espero que a nossa viagem a bordo do DeLorean de volta para o presente continue recheada de boa música. O pedido fica para Old Yellow Bricks, do Arctic Monkeys. These are the things I can do. E estamos de volta. Você acabou de ouvir a escolha de Alexandre Lessa Matos, que escolheu a música das Tias Fofinhas. Shout! Shout! Cara, isso é um clássico dos anos 80, hein? Porra aí pro nosso amigo saudosista. Não é? Pô, fantástico, fantástico. É um sonzinho que eu sempre quis tocar aqui no Máquina do Tempo. Eu ficava esperando uma oportunidade. Não, vamos tocar, vou deixar pra um outro programa. Pô, tá aí. Alexandre Lessa Matos ressuscitando as Tias Fofinhas. E não, nós não vamos então, falar o nome oficial dessa banda. Não, sem, nem tentem, nem aguardem, nem esperem por isso. Cara, e é um clássico, né, cara? É uma das músicas mais famosas da banda. A mais famosa da banda. Ah, mas eles têm aquela outra também, a começa. Shout. Shout, é. Não começa. A gente não precisa de um segundo Don't You Forget About Me. Agora, as Tias Fofinhas hoje em dia parecem realmente um bando de tias mesmo, né, cara? E fofinhas. Mas o nosso querido Alexandre Lessa Matos nos mandou um e-mail bastante saudosista a respeito disso, né? Quero lhes parabenizar por ter atingido a marca de 100 edições da Máquina do Tempo. Quase 2 anos gravando podcasts e os disponibilizando religiosamente toda segunda-feira, fazendo a alegria da garotada que curte e, acima de tudo, a boa música. Roqueiro bom não envelhece nunca. Isso é uma indireta? Por favor, ligue para o Ozzy. We love you all. A minha seleção é nada mais, nada menos que a música de minha banda favorita e a música que mais tocou no dia em que eu nasci, 10 de agosto de 1985, e que me ajudou num momento muito ruim da minha vida. Ouso afirmar que se não fosse por eles, a minha história seria outra. Olha, bonito. Confissões de Alexandre Lessa Matos. Ele traz aqui também 2 curiosidades sobre o disco. Foi o primeiro no mundo a ser lançado no formato CD e o seu nome é baseado num seriado de 1976 chamado Sibyl, no qual a personagem principal sofria de múltipla personalidade. Ela tinha 16 personalidades no total. E o único local no qual ela se sentia no controle de si mesma era no divã Big Chair de seu psicólogo. Pô, revelador. Alexandre, isso quer dizer que você tinha 16 personalidades quando era criança, no momento ruim de sua vida? Quer dizer que algumas pessoas podem ter conhecido no momento estranho da sua vida? Tadã! Olha aí! Então a música dele devia ser no Pixies. Agora foi dupla, né? A gente mata duas com 2 tiros. Matou uma com 2 tiros. Sem misericórdia. Sem misericórdia. Sem fuzilamento de freirinha. Tá fazendo body count aí? Não, lavo minhas mãos, cara. A gente vai perder a conta já já. Mesmo porque body count a gente não vai tocar nesse programa. Vai, essa vale mais 3, vai. Cita aí a escolha do Norman, né? Do Podcats. Por favor, que toque. É verdade. Podcast que não é um podcast sobre gatos. Isso, palavras deles. Cara, eu sempre penso nisso. Mas o Norman Novaes, lá do podcast, nos mandou esse recado pedindo Arctic Monkeys. A música Old Yellow Bricks, do segundo disco deles, né? O Favorite Worst Nightmare. Bom disco, eu gosto muito. É minha escola fazendo, porra, formando pessoas. Olha aí, que bonito. Qual o nome do disco? Qual o nome do disco? É Favorite Worst Nightmare. Bonito, caraca, cara. Orgulho desse mesmo. Caraca. Passei pro segundo período, pro segundo estágio lá? Passou, claro. Oh, não precisa nem se esforçar muito. Porque o primeiro estágio é conseguir falar o nome da escola, né? Escola Bull Code Linguística. Pois é. Mas você estava comentando sobre o My Favorite Worst Nightmare e a música Old Yellow Bricks. Exatamente, do Arctic Monkeys. Pô, eu gosto muito dessa banda. Eu prefiro o primeiro disco, que tem um nome gigantesco que eu não consigo me lembrar agora. Sério, esse nome ocupa 2 linhas, não importa onde você escreva. Mas eu curto esse segundo disco. Trouxe um Arctic Monkeys mais produzido, né? Trouxe um Arctic Monkeys mais acostumado aí com a fama que o primeiro disco fez. Bem interessante. Muita gente conheceu o Arctic Monkeys através desse segundo disco, né? É, esse segundo disco é de 2007 e, se eu não me engano, a gente comentou sobre ele na edição de 2007, não? Se eu não me engano, a gente comentou sim. Se eu não me engano, está lá e, se eu não me engano, o link estará aí no post. Se eu não me engano, o ouvinte poderá ouvir novamente porque o link estará aí no post. E, se eu não me engano, a galera do Nerd Drops escolheu a música que o Caio, meu filho caçula, que tem 6 meses, já sabe cantar. Olha aí, pelo menos o refrão. Exatamente! Escolheram Immigrant Song do Led Zeppelin, um clássico dos clássicos, ó, que toque! Puta que pariu, Led Zeppelin, olha aí! Senhores Polar, Oliver Pérez e Viváqua sabem escolher, né? Mas dessa vez eles foram lá, ó, que toque, lá naquele álbum Led Zeppelin 3. pegar a primeira música, a música que abre o álbum, que já te dá logo esse tapa na cara de Robert Plant e Jimmy Page na sua lata, né, cara? É a única música plugada desse disco, né, porque o resto ele é praticamente acústico, ele é praticamente um trabalho de violão, um trabalho de percussão. Mas, pô, essa música sozinha já vale o disco. Porra, e que disco? Que disco? Que disco? Que banda, né? Que banda. LED, que cara. Tudo. Pô, LED não podia faltar aqui nessa centésima edição do Máquina do Tempo. E eu tenho que agradecer a galera do Nerd Drops por ter escolhido isso aí a dedo. Agora, vocês tomam cuidado aí onde é que vocês metem esse dedo. Tá por aqui, não? Porra, nada fica. Não, tem a ver, sim. Com o senhor Oliver Pérez, não se brinca. Se você acha que eu faço trocadilho, é porque você não ouve Oliver Pérez, meu amigo. O senhor Esquias, lá do Combo Podcasts, um dos três sócios do Combo Podcasts, escolheu a clássica, a belíssima Strawberry Fields Forever, dos Beatles. Pô, grande clássica, né, cara? Eu tenho um fraco, cara. Você sabe que o meu disco preferido dos Beatles e um dos primeiros que eu ouvi todo na vida foi o Magical Mystery Tour. Então, cara, botou o Magical Mystery Tour aqui, eu tô... Já assinei embaixo. Já garante, né? Já garante. É uma das mais belas músicas pra mim dos Beatles. Bom, se bem que, cara, Beatles, bela música, ok, é redundância, mas valendo. Ele também me ganhou porque, cara, eu acho que eu também já comentei que Beatles é outra banda do Revolver pra frente, é uma banda que me agrada muito mais, menos iê, mais introspectiva, mais expressiva, mais psicodélica. Sim, é Beatles. Muito. E é exatamente nessa fase aqui que eles estão pirados de vez, né, cara? Que eles misturaram alguma coisa ali na droga deles que ficou isso aí. E antes da balada psicodélica, nós ouvimos Mota, do Offspring, escolhido pela galera do Rock 30, Ivan Motosserra e Guilherme, muito obrigado pela escolha de vocês, rapaz. É, lasca! Bom demais. Offspring é sempre bom, né, cara? Offspring é o tipo de música, como o Shinkoio fala, é o tipo de música pra correr pelado. Exatamente, cara. Falando isso, cadê o Shinkoio? Shinkoio? Ih, cara, acho fugiu. Que no primeiro... Já era. É, no primeiro bloco ele já vazou. Mas a galera do Rock 30 aí é do mesmo nível, cara. Muito doidos, mandam aí uns rock and roll brabíssimo e contribuíram aí com a gente com esse Bota! Música que saiu do álbum de 97, o X-Nion de Hombre. É, o mesmo que saiu All I Want, que a gente já tocou aqui. Outra clássica da maratona nudista. Não é? Galera do Rock 30, valeu pela contribuição. E antes disso, nós abrimos com Lost in the Supermarket, do Clash. Grande Clash, escolhida por ele. Pelo cara. Outro clássico da Máquina do Tempo, rapaz. Nós estamos falando nos comentários do Queiroz. Para a edição comemorativa, vou pedir uma que creio que nunca tocou no Máquina e raramente pede por aí, que é Lost in the Supermarket, do clássico disco de 1979, London Calling, evidentemente, do The Clash. E eu dedico essa música a Elvis Presley, que inspirou a fodástica capa do disco. E eu tenho os dois discos em CD. Olha aí, seu Queiroz, mandando clássicos aqui do The Clash, aqui desenterrando no baú. É, pô, do maior disco do The Clash, né, o mais famoso. É, realmente a capa foi inspirada na capa do Elvis e que mais tarde inspirou a capa de um certo álbum, de uma certa figura que foi produzida recentemente pelo Timbaland. Olha a raivinha. Na verdade, essa capa, não sei se inspirada no The Clash ou no Elvis, já foi imitada e reproduzida e inspirada tantas vezes por aí que eu já até perdi a conta. Cara, e receber este pedido do Queiroz é muito legal, porque Queiroz é outro clássico da Máquina do Tempo, sempre teve presente, já foi chamado até mesmo de guia turístico das viagens, pois ele escuta e faz comentários detalhados do programa. Isso deu a ele, desses momentos culturais que são os comentários comentários do Queiroz. Valeu, meu irmão. Valeu pela participação. Valeu, pô, pela participação sempre, né? E valeu por ter trazido esse clássico do The Clash, porque realmente London Calling é um disco perfeito. Qualquer disco que traz a própria London Calling já é perfeito por si só, né? Não, ele já garante. Já é um descasso. Vamos continuar pro próximo bloco? Vambora. E vamos abrir com o mestre Jimi Hendrix tocando Freedom na Máquina do Tempo. So I bought my lid. Even messing with my children and just screaming at my wife. Get off of my bed if you wanna get out of here alive. Freedom, that's what I want now. Freedom, that's what I need now. Freedom to live. Freedom, so I can give. Electric water, you got my soul, screaming and hollering. You know you hooked my girlfriend. You know the drugstore ma'am. Well, I don't need it now. I'm just trying to slap it out of my hand. Máquina do Tempo, fala aí, Oktok. Quem fala com vocês é o Rafael Smoke, direto lá do Taberna do Smoke. E eu vim aqui pra parabenizar vocês pelo 100º programa, dizer que é uma maravilha poder ver amigos, poder ver caras que a gente gosta, que a gente admira, chegando tão alto, tão perto de um sucesso tão grande igual vocês estão chegando. Então, parabéns pelo 100º programa, coisa que não é fácil atingir. Isso eu tô vendo na minha própria pele agora mesmo. Então, parabéns pelo 100º programa. E eu queria pedir uma música aí pra vocês. Eu queria pedir que o DeLorean viajasse lá no longínquo ano de 1998 e 1999, na época em que o New Metal tava colocando as asinhas de fora, e eu, moleque, eu com apenas 13, 14 anos, vi na televisão um clipe que mudou a minha vida pra sempre, cara. Então, simbolizando essa época tão boa e tão significante pra mim, eu quero pedir pra vocês Freak on a Leash, do Korn. É isso aí, galera. Parabéns pelo 100º programa e que venham mais 100 pela frente. Falou, abraço. takes a part of me. Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's de Gabardini do Máquina do Tempo. Eu sou Léo Lopes, o gerente do Radiofobia, e é com orgulho na minha esteta, com o estômago cheio de gases, que eu venho até aqui dar os parabéns ao meu amigo Oktok, ao meu xará Leandro Bucol, pela centésima viagem desse DeLorean, que vem fazendo a gente cada vez mais feliz pelo mundo do rock and roll em todos os tempos, não é verdade? 100 edições, quem diria que esse que hoje podemos dizer que é o podcast de rock mais roqueiro da podosfera, chega a sua centésima edição, trazendo muita alegria e muito rock and roll para todos aqueles que curtem este ritmo, este estilo sonoro que faz balançar o esqueleto de qualquer cidadão dos universos. E eu venho até aqui ao mesmo tempo que dou os parabéns aos meus amigos, pedir uma melódia, porque não? É claro, venho pedir uma pequena melódia, um pequeno rock and roll, um rock and roll debochado, um rock and roll estilo rockabilly, com a cara do Radiofobia, com a cara do deboche, com a cara do humor antiácido e efervescente. E a minha escolha vai para o Rock O Azarado, grande sucesso da banda Coqueluche, a extinta banda Coqueluche, com o vocal maravilhoso de Ed Ted. Ah, quem não se lembra, né, daquela vez que você foi tomar banho, sabonete caiu, a luz apagou, quem foi que esqueceu de pagar a minha conta da Light, hein, afinal de contas. Parabéns, Ok Tok, parabéns, Leandro, pela 100ª edição do Máquina do Tempo. Abraço na boca, aliás. Era sábado à noite, dia de festejar. E lá vou eu pro chuveiro para um banho tomar. No meio do banho o sabonete me cai, a luz toda se apaga e eu pelado a pensar: alguém se esqueceu de pagar a minha conta da Light. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da Light? Pode ser também que seja um defeito da Light. Sábado à noite, dia de festejar. E lá vou eu pro chuveiro para um banho tomar. No meio do banho o sabonete me cai, a luz toda se apaga e eu pelado a pensar: alguém se esqueceu de pagar a minha conta da Light. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da Light? Mas pode ser também que seja um defeito da Light. Ensaboado a xingar, eu procuro a toalha só para me abrigar. E no escuro do quarto atordoado eu estou. Cadê minha cueca? Ridículo, eu vou. Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da Light. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da Light? Mas pode ser também que seja um defeito da Light. Meu corpo molhado com espuma na testa. Eu estou atrasado, mas não perco essa festa. Procuro uma vela e nervoso eu fico. No meio da encrenca tropecei num perigo. Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da Light. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da Light? Mas pode ser também que seja um defeito da Light. E se não vier a luz, saio pelado tonight. Fala galera, aqui é Marcelo Salgado. Aqui é Isabela Cabral. A gente é lá do Pode Comer, o podcast do Comer Camão. E nós estamos aqui para parabenizar o Máquina do Tempo, do Rock Talk e do Leandro Bucol. E do Leandro Bucol, pelo seu 100º programa. São 100 viagens pelo mundo do rock no DeLorean. É isso aí, são quase 200 horas de música e informação pra gente, de graça, né, Isabel? Isso que é o melhor, cara. Ainda bem, né? Que maravilha. A gente veio aqui indicar duas músicas, né? Afinal de contas nós somos dois, né? Pois é. A gente veio indicar então duas músicas, dois rocks pra tocar aí no 100º programa. Eu vou começar com o meu, Isabela. Eu quero ouvir, no Máquina do Tempo, a Alanis Morissette cantando I Was Hoping, do acústico MTV. Ok, agora continuando no clima, né? Vai poder amar isso, mas de erva, né? Porque a Alanis Morissette estava em Weeds, na série Weeds. E a minha música vai ser Little Green Bag, que é uma música do George Baker, do Cães de Aluguel, da trilha sonora de Cães de Aluguel, filme do Tarantino. A música já tocou aí no Máquina do Tempo, mas eu gosto pra caramba, eu tô com mania de escutar a trilha sonora do Tarantino, que é bacana pra caramba. Então, quero escutar Little Green Bag, George Baker. É isso aí. Bom, Ok Tok, Leandro Bucol, parabéns pelas 100 viagens, 100º programa. E a gente se sente honrado de, em algum momento ali, por alguns minutos, fazer parte dessa história também. Obrigado a vocês, Ok Tok e Bucol, pelas por levarem a gente nessas viagens. É o nosso prazer aí. É isso aí. Muito obrigado. E que venham mais 100 programas. Né? Haja servidor pra aguentar tudo isso. She threw a shoe at his head, and favorite blacksmith. You owe me $5 for the whiskey and $75 for the horse. If I'm not back again this time tomorrow, carry on. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a genuína ópera rock deste programa. Nós estamos falando de Bohemian Rhapsody do Queen, do clássico A Night of the Opera. Escolha de Vinícius Cordeiro, mais um passageiro aqui desta máquina do tempo que nos mandou essa sugestão por e-mail, né, Leandro? Hã? Não sei, eu ainda tô batendo cabeça. Eu estou falando do Vinícius Cordeiro, 31 anos, carioca, servidor público, vulgo arroba Vini Cordeiro, que nos mandou este e-mail aqui falando: meu pedido é a obra-prima do Queen, a Epifania Mor de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody precisa explicar porque ela deve ser tocada? Não, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Se você não gosta de Bohemian Rhapsody, cara, você tá completamente errado. Olha isso. Gosto não se discute, mas peraí, pecado você pune. E não me venha falar de versões de Glee, não. Não me venha falar de versões de Glee. Grande dica, Vinícius Cordeiro. Valeu, cara. E já que estamos falando de seleção feita a dedo, cara, Isabela Cabral, muito obrigado que você buscou lá no trabalho de no George Baker Selection o Little Green Bag, também usada na trilha sonora de Cães de Aluguel. Maravilhosa música, maravilhosa. Fantástica, fantástica, cara. Aquele baixão, aquele começo de baixão, cara, é maravilhoso. A gente inicia qualquer música, inicia qualquer festa, inicia qualquer programa. Não foi à toa que a gente começou o especial de Tarantino com ele, né? Exatamente, cara. E se você não ouviu o especial do Tarantino, tá aí o link no post. Tá sério, sério, esse post vai ter link pra cacete. Cara, dispensa todos os comentários possíveis que poderia existir sobre essa música, sobre essa escolha, Isabela, porque é assim como o Bohemian Rhapsody, não tem o que falar. Falou em Tarantino, falou em trilha sonora que veio de filme de Tarantino, não preciso falar mais nada. É, Tarantino botou a mão e disse, é essa vai, e se ele falou que essa vai, meu amigo, quem sou eu pra discutir? Se passou pelo crivo do Tarantino. Né? Selo Quentin Tarantino de padrão de qualidade, olha aí. Isabela Cabral do Pode Comer aí desenterrou. Excelente, aliás, Pode Comer, um podcast que eu adoro. E do mesmo Pode Comer, do mesmo recado de voz, veio o senhor Marcelo Salgado, aproveitando para escolher duas músicas num mesmo recado só. Ele nos trouxe Alanis Morissette com I Was Hoping e tocou imediatamente antes. Pronto, Leandro, vai. Pode xingar o Salgado agora, vai. Acorda! Não, mãe, não é uma escola hoje, não. Eu só tô rezando. Mãe. Só tá esperando, né? Cara, eu não posso comentar Alanis Morissette, cara. Eu não posso comentar, cara. Mas minha mãe falou pra que se eu não tenho nada de bom pra dizer, que eu tenho que ficar de bico calado. Tu sabe que você, com isso, só ajuda a confirmar a teoria de que o Marcelo Salgado tem um dos gostos mais duvidosos da podosfera. Eu não tenho nada pra confirmar, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele que indicou, a escolha dele, a gente tem gravado em áudio, foi ele que pediu, não foi? Não tem nada a ver. A gente não inventou isso. É, a gente não falou nada disso. Coitado do Salgado, cara, todo mundo já zoa ele porque ele gosta de Lenine. Deixa o cara, rapaz. Salgadão. Mas obrigado, Marcelo, valeu pelo carinho, valeu por ter escolhido música, porra. Aí, Salgado, você não está sozinho, tá? Eu também curto Alanis Morissette, eu também curto Lenine. Um dia a gente consegue convencer esse pessoal, mostrar esse pessoal que essa galera tem coisa boa. Aham. Enquanto esse dia não chega, a gente se divertiu muito mais ouvindo Rock, o Azarado da Coqueluche, escolhido pelo Porra Louca do Léo Lopes da Radiofobia. É, nosso amigo da Radiofobia, o podcast antiácido e efervescente da podosfera brasileira, muito bom. Não poderia muito esperar bom. Menos de Léo Lopes, cara. Cara, essa escala de baixo que acompanha Rock Azarado é demais. É demais, é muito bom, cara. Senhor Ed Ted, cara, eu tenho saudade do Ed Ted, eu tenho saudade. Aliás, eu tenho saudade de ver o cenário rockabilly brasileiro em evidência novamente. Desde Ed Ted, desde os áureos tempos do João Pimba e seus pentelhos encravados, a gente não vê mais o rockabilly brasileiro na ativa. Existe um cenário rockabilly enorme no underground carioca, cara. No Rio de Janeiro tem uma festa só de rockabilly. Eu soube que em Curitiba tem um cenário rockabilly gigantesco, mas que não é mostrado na mídia. E o senhor Ed Ted é o Elvis desse cenário todo, sabe? E com razão. Cara, não tem, porque até o cenário internacional mesmo já não tem grande exposição. Então, realmente é difícil, é pra ficar pra poucos que curtem e admiram esse som. Esse som maravilhoso. Muito bom. Esses dedos estalados. O topete com gomalina. É, o baixo marcado. Muito baixo bom, marcado. Muito bom. Ed Ted, sua grande coqueluche, marcando presença aqui na Máquina do Tempo, um clássico do rock and roll brasileiro de todos os tempos. E antes disso, nosso amigo Rafael Smoke, da Taberna do Smoke, nos trouxe Korn, tocando Freak on a Leech. Porrada. Porrada da boa. Porradona. Porrada maravilhosa, e como ele mesmo falou, cara, que clipe é esse? Realmente este clipe é de você ficar maluco, é muito bom. Korn é uma banda que é uma porrada na orelha, né, cara? Tu acorda de qualquer jeito. Valeu, Rafael Smoke. Aliás, cara, eu tenho muito orgulho de trazer aqui o Rafael Smoke, porque o cara é praticamente uma piada pronta do rock and roll, né, cara? Até debaixo d'água. Que você fez, cara? Um convento inteiro. Consegui! Eu disse que até o final desse programa eu matava 100. Pronto, consegui muito mais que isso, só com essa. Sei, cara, você imagina que vai dar um Jornal Nacional de amanhã. Boa noite. Tsunami engole pequena cidade alemã. Vítimas são todas concentradas num convento de freiras. Cara, o que é isso, cara? Para, porra. E, cara, pra completar este bloco de que dispensam apresentações, nós estamos falando da seleção do Nelson Portugal. Olha, nosso clássico ouvinte, o Nerdandertal, rapaz. Aprendi, aqui tô aqui. Que pariu, conseguiu. Chegamos agora ao diploma do Leandro Bucol na sua própria escola, Bucol de Linguística. Caraca, muito bom, meu irmão. O Nerdandertal escolheu Jimi Hendrix, o mestre da guitarra, o mestre da música, o mestre do swing, o mestre do rock, tocando Freedom. Diretamente do First Days of New Rising Sun, o primeiro dos dois discos póstumos do nosso querido Jimi Hendrix. Correção, né, Rock? O primeiro dos N discos póstumos do Hendrix. Oficialmente só tem dois, esse e o Valleys of Neptune, que saiu inclusive esse ano, agora em 2010. Aguardem, crianças, porque nós falaremos dele no último programa do ano, com certeza. Fora não os... vai passar. Com certeza não vai passar. Fora vários outros aí que saem a esmo, né, cara? Se você der um tiro pro alto, cai em três. As coletâneas, os ao vivos, muito material que aparece aí do Hendrix desde sua morte, eles não param de ser lançados, né? É verdade, é verdade. O First Days é o primeiro disco oficial, né, que a família do Hendrix lançou, autorizou, só de inéditas, se não me engano, que estavam guardadas, que estavam lá no fundo do baú, e a família resolveu desenterrar e lançar aí pra galera. Essa Freedom vem de lá, o Valleys of Neptune também tem algumas versões diferentes de músicas passadas, algumas inéditas também. Esses dois discos póstumos são muito interessantes, e o First Days, cara, eu tava com medo, mas quando eu ouvi, quando ele saiu na época, eu ouvi, eu fico muito inclinado a colocá-lo entre os melhores discos do Hendrix que eu já ouvi. Olha só, cara. Foda. Que isso. Foda. Como é que esse material tava enterrado trouxe há tanto tempo assim e ninguém tinha lançado antes? Pô, sacrilégio deixar ele guardar no baú. E o Nelson mandou aqui um e-mail super sucinto, que também dispensa completamente apresentações, né, pra essa música. Então ele foi direto. Ele só falou que vai deixar de lero-lero e pediu pra tocar Freedom. Professor Nelson Portugal, não podia ser diferente, um professor do rock and roll, mestre Yoda do rock and roll aqui, tinha que escolher alguma coisa lá das antigas, né? Ah, e dos mestres, né? Dos mestres. De um mestre para o outro. Olha aí. Falando em mestre, vamos logo pro próximo bloco? Por favor, por favor. Caraca! Então a gente começa com The Who, tocando Baba O'Reilly na Máquina do Tempo. We'll be right back. Don't breathe your eyes. It's only teenage whistling. Sally, take my hand. We'll travel south across land. Put out the fire. Don't look past my shoulder. Exodus is here. The happy ones are near. Let's get together before we get much older. Fala Bucol, fala Octok, aqui é o Vitor do Mofudeu, o podcast que tira o mofo do rock. Não poderia deixar de aparecer para dar meus parabéns pelos 100 programas Máquina do Tempo. Tive um orgulho muito grande de participar de uma edição substituindo o Bucol e tive também o grande prazer de ter o Octok uma vez fazendo uma integração entre o Mofudeu e a Máquina do Tempo. Pô, já falei isso algumas vezes, mas a Máquina do Tempo é uma referência pra gente tecnicamente. Foi graças à Máquina do Tempo que a gente resolveu parar e falar assim, pô, não dá pra gente continuar fazendo esse podcast tosco do jeito que tá, a gente tem que tentar melhorar um pouquinho. E, pô, o Octok e o Bucol sempre nos deram muitas dicas, sempre tentaram nos ajudar e graças a isso a gente conseguiu ser um pouquinho menos tosco. Continuamos tosco, mas estamos melhorando. A gente nunca vai ser uma Máquina do Tempo, mas estamos dando nossas cacetadas. Por isso a gente vai ser sempre grato à Máquina do Tempo, vai ter sempre a Máquina do Tempo uma referência pra gente. Queria agradecer por tudo, dizer pra vocês continuarem sempre assim e que venham muitos outros 100 programas nesse DeLorean muito louco. Gostaria de pedir uma música, Strange Kind of Woman, do Deep Purple, a banda favorita do Mofudeu. É isso aí, abraços, parabéns, até mais, contem com a gente para o que deve ir. Turn. Thank you. Opa, aqui é o Bocão. Aqui é o Juliano. E em nome do Music Junkies, a gente quer dar os parabéns aí pelo 100º episódio. Sabe muito bem que não é fácil. Que toda hora tem problema técnico, tem doença, tem a vida. não tem tempo. Uhum. E então a gente quer pedir a nossa musiquinha. Vamos de duas opções, não é? Isso aí. A primeira, acho que vocês vão gostar, não é uma banda muito conhecida, é bem rock and roll, uma mistura de LED com Whitesnake, Badlands, Highwire. E a segunda opção, eu acho que vocês até vão gostar mais, que seria do grupo Inimigos do HP. Não, Juliano, não era isso que a gente tinha combinado. Mas a gente tinha combinado que era Molejo. Ah, desculpa. Bom, fica as três opções então. Então vicia aí. Chips. Nós somos do Profissional de Bermuda, Bermuda Cast, e nós estamos aqui pra parabenizar o Máquina do Tempo pelas 100 viagens aí no DeLorean voador. Pô, galera, ó, muito obrigado por toda segunda-feira dar uma aula de rock and roll pra gente. Muita música boa, nós já conhecemos muitas bandas legais aí por indicação de vocês. E aproveitando a deixa, nós vamos pedir uma música pra tocar aí nessa edição especial. Nós vamos pedir uma música de uma banda chamada Nashville Pussy, que é uma banda de rock and roll que mistura Motorhead com esse AC/DC. É bem maneiro, cara. É um quarteto que na formação tem duas mulheres, uma na guitarra solo e outra no baixo. Pussy tem que vir de algum lugar, né? Sim, exatamente. Tem um motivo. Tudo tem um motivo. Tem dois caras de Nashville. É bem... E o som da banda é bem legal e eu recomendo vocês até irem aí no YouTube procurarem vídeos da banda ao vivo, que é bem legal o show deles. E vocês podem dar sorte de encontrar algum vídeo com a guitarrista só de calcinha e sutiã, porque ela vai passando o show, ela tira a jaqueta de couro, depois ela tira a blusa, depois tira a calça e fica lá, né, só de calcinha e sutiã, uma coisa bonita. Então é isso, toca aí Nashville Pussy com One Way Down na Máquina do Tempo. Another sucker, gonna end up dead. One way down, turn yourself around. You'll start screaming when you hit the ground. Cause what do you do, baby? You don't care. Spinning wheels, going nowhere. You had lots of warnings, well here's one more. You probably will ignore. There ain't but one way down and it ain't no joke. Your ass is on fire, don't even smell the smoke. You called game over before it even began. And now you're running crazy in a fool's last dance. What do you do, baby? You don't care. Spinning wheels, going nowhere. You had lots of warnings, well here's one more. You probably will ignore. Well that's for sure. He went and set him loose, but the fucking and fighting made him madder each day. He sent down a super chimp, and this is what he say. One way down, I ain't hanging around for long. Write down what I say and don't get it wrong. One way down, now that you've been warned, so please nail me up, send me back. Olá, passageiros dessa Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que eu já ouvi. Aqui é o Dr. Tapioca do Papo de Gordo e gostaria de parabenizá-los pelo 100º episódio. Vocês são os verdadeiros heróis por manter um podcast semanal e chegarem a 100 episódios com a qualidade cada vez melhor. Eu já tinha desistido fácil lá pelo 20º. Espero que venham outros 100 mil para o deleite dos seus humildes passageiros. E como vocês abriram para pedidos, o meu é de uma banda que eu ainda não ouvi aqui. O nome da música é Time, do Hootie and the Blowfish, música do CD Cracked Rear View, de 1994. Um abraço e até mais. Time, why you punish me like a wave crashing into the shore? You wash away my dreams. Time, why you walk away like a friend with somewhere? You left me crying. Can you teach me about tomorrow and all the pain and sorrow running free? 'Cause tomorrow's just another day and I don't believe in time. Make them clean. time why you punish me. You all right? You need any help? There's only one man who can help me. Stars are all closed. With a word she can get what she came for. Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird that sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven, and I think you can see that. Your head, don't be alone there. It's just a spring cleaning for the making. Yes, there are two miles you can go by, but in the long run, there is still time to change the road you're on. I hope so. We'll be right back. morning I stay away to heaven. E estamos de volta com eles de novo, só que dessa vez escolhido por Guilherme Alves, que selecionou Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, em sequência praticamente, né? O primeiro que nós tocamos foi Immigrant Song, escolhido pela galera do Nerd Drops, do Led Zeppelin 3, e agora do clássico Led Zeppelin 4, Rock Talk. Exatamente, mas atendendo o pedido do nosso amigo Guilherme, a gente desenterrou a versão ao vivo do The Song Remains the Same. Belíssima, belíssima. E aqui o Guilherme mandou um e-mail pra gente falando que gostaria de pedir que tocasse na Máquina 100 a música Stairway to Heaven do Led. Claro que já escutei zilhões de vezes, mas acho que nenhuma compilação de rock que se preze deve faltar essa, que foi uma das... ou a música mais tocada de todos os tempos. Além de embalar vários momentos da minha vida e certamente de muitas outras pessoas. Eu acho que você não consegue, hoje em dia, morrer sem ter ouvido Stairway to Heaven na sua vida, cara. E não ter, no mínimo, uma vez na vida se emocionar com ela. E é daí que entra a piadinha do proibido tocar Stairway to Heaven. Cara, e o Song Remains the Same é um puta descasso e que DVD ou vídeo, enfim, altamente lisérgico. Você se lembra do começo dele? Tô tentando lembrar, não lembro. Aquele começo que parece um filme estranho, que tá o empresário dele vestido de gangster com os outros capangas e entra e sai, parece que tem uma cabana no meio do mato, e dentro da cabana tem uns outros gangsters com umas figuras muito estranhas, tipo uma figura sem rosto, outra deformada, sei lá, e ele sai metralhando tudo e acaba. Aí depois sai e começa o show. E começa com rock and roll, né, cara? E começa com rock and roll. E é engraçado, cara, que o Song Remains the Same, ele vai alternando entre momentos do show, momentos de bastidores daquele show e umas filmagens psicodélicas muito doidas, cara, muito, muito, muito doidas, que não tem como explicar. Não tem como explicar. Esse início é só uma amostra do que você pode encontrar ali de doideira. Aproveitem que o The Song Remains the Same está sendo relançado agora, é edição especial com um monte de extra, o caramba 4. Corram atrás desse DVD, muito bom. Leandro, meu amigo, nós recebemos um recado daquele nosso outro ouvinte famoso, celebridade, que nós tanto respeitamos aqui, nosso querido Doutor Tapioca, mais um podcaster lá do Papo de Gordo, cara. Pô, e com uma seleção maravilhosa, né, cara? Que música boa, que som legal, que banda maneira, né, cara? Putz, Rootin' the Blowfish, grande Rootin' the Blowfish, que nós nunca tocamos aqui. Doutor Tapioca já havia falado que a gente tinha que tocar Rootin' the Blowfish, tá aí ele proporcionando essa oportunidade, trazendo Time para tocarmos aqui na Máquina do Tempo. Muito bom, obrigado, doutor, valeu mesmo por esse pequeno remédio que você nos deu. Com certeza. Ainda há tempo. Caraca, hein? Fudi geral dessa vez. Caraca! Parece até que tu escreveu esse roteiro. Tá aprendendo com você, meu amiguinho. Oh, eu tenho tanto orgulho. Sério mesmo, doutor Tapioca. Tenho muito orgulho em tê-lo como passageiro aqui da Máquina do Tempo. Já falei isso várias vezes. Mais que bem-vindo. O senhor, inclusive, está convidado a participar de um programa aqui conosco, hein? Não pense que vai fugir dessa. Pô, muito legal. Muito legal. Pois venha. Escolha um ano e venha. E antes da participação do doutor Tapioca, nós tivemos a participação do nosso grande lutador de luta livre, o... É o nosso lutador profissional de bermuda. Que escolheu pra gente ouvir Nashville Passy, One Way Down. Pô, excelente som, hein? Como ele já falou lá no recado de voz, uma... banda que mistura o som de AC/DC, Motorhead e sei lá mais o que, e calcinhas e sutiãs. É, o recado de voz dele achei muito maneiro, porque ele fala de algumas coisas de calcinha e sutiã, depois ele fala também de calcinhas e sutiã. Calcinhas e sutiã, e o que mais? Aí ele fala de Motorhead e calcinhas e sutiã. Exatamente. Aí, calcinhas e sutiãs com guitarras. E no meio disso tudo aí, ele diz que ainda tem mulheres tirando a roupa e ficando só de calcinha e sutiã. Pois é, cara. Que recado maneiro. Obrigado, Almighty. Valeu mesmo aí, cara. Que maravilha. Senhora Bucol tá bem, né? Vai, senhora... ótima. Ah. Muito obrigado. Antes do Nashville Pussy, nós ouvimos Badlands tocando Highwire. Escolha de Bocão e Juliano lá do Music Junkies. Mais um podcast musical que escolheu a dedo essa música aí. Fantástico, muito bom. É interessante eles desenterrarem Badlands, que é uma banda que quase ninguém realmente conhece, como eles falaram. Mas é legal trazer aqui, porque a banda é daquele nosso herói da guitarra, nosso querido Jake E. Lee. Que já tocou com Ozzy, já tocou com Black Sabbath. É, Jake Lee tá em todas, né, cara? Jake Lee marca presença por onde passa. Praticamente o Dudu Salles da guitarra. Eu sempre associo, não sei porquê, eu acho que é por causa daquele clipe brega do Barker the Moon, onde ele aparece bastante tocando. Eu sempre associo o Jake Lee ao disco Barker the Moon do Ozzy. E ninguém sabe, poucas pessoas sabem, que depois que ele saiu do Ozzy... Opa! Opa, olha só, ele entrou no Ozzy, saiu do Ozzy. Entrou no Ozzy, saiu do Ozzy. Mas só entrou e só saiu uma vez. Aí ele formou essa banda Badlands, de onde nós ouvimos aí a música Highwire. Muito bom. Bem legal, né, cara? Um agudão pra completar essa seleção aqui. Agudão semelhante foi da música que nós ouvimos imediatamente antes. Sim, meu amigo, nós estamos falando de Strange Kinds of Woman, escolha de Vitor, bem-vindo, do Mofudeu, que tirou o mofo do Deep Purple. Puta que pariu, Deep Purple é sempre muito mais que bem-vindo aqui no Máquina do Tempo, e o Vitor também, né? Estamos demais com os trocadilhos, com os nomes, hein, Wiktok? Ah, mas trocadilhos são sempre bem-vindos aqui. O importante é não deixar juntar mofo nas engrenagens. Vitor, muito obrigado, cara, por essa seleção. Também, cara, sinceramente, falar de Purple é chover no molhado. É, com certeza. É lágrima nos olhos, cara. É certo. De Purple é uma das bandas preferidas de Máquina do Tempo, assim como é a banda preferida aí do Mofudeu. E é isso aí, cara. É um podcast irmão. Mofudeu é um podcast irmão aí que traz rock and roll sempre de boa qualidade aí dos anos 60 e 70. Não, fenomenal, cara. Eu escutava o Mofudeu antes até da gente fazer o Máquina, eu escutei algumas edições, e cara, é muito legal o som escolhido, o que eles comentam, como eles selecionam as pautas. Teve um programa que eu vi que eu achei muito legal, que foi um rock antes, eles antes da fama, algo assim. Sim. Que é pegando a galera que fez sucesso antes de ter banda de sucesso. Putz. Pô, muito bom, cara, muito bom. Genial. Valeu mesmo, Vitor. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela participação, obrigado pelos seus comentários. Porra, valeu, valeu sério, meu irmão. Serinho, cara, serinho. Tu é da casa, cara. E nós abrimos o bloco com Baba O'Reilly, dessa banda que é uma das minhas preferidas. Falou em The Who, eu, porra, já assino embaixo, cara. Principalmente do Who's Next, que é um disco clássico, é um disco foda, é um disco divisor de águas, é um disco. Cara, eu sou obrigado agora a fazer uma confissão. Eu não consigo ouvir essa música sem repentinamente me levantar. Cara, essa entrada que vai conduzindo, vai subindo, quando dá a virada, logo na entrada da música, eu levanto. Cara, é muito bom, cara. Baba O'Reilly é praticamente, se bobear, a melhor coisa que o Who já fez na vida. Em sua existência. Pra minha preferida, eles são... sem palavras. É sem palavras. É Baba O'Reilly. Pronto. É Who's Next. É realmente um marco trazido aqui pelo nosso passageiro, pelo nosso ouvinte César Augusto, que nos mandou um e-mail contando sua historinha do porquê que ele escolheu aqui Baba O'Reilly do The Who. Vamos ao e-mail dele aqui. Meu nome é César Augusto Moura Assunção, tenho 34 anos, moro em BH, Minas Gerais, e sou técnico de informática. Quando casei em dezembro de 2009 com Evelyn, olha só, cara, que bonito o nome, Evelyn, muito prazer, passei por maus bocados na hora de pagar a igreja e cerimonial tal, exigências tolas, não podia tocar nada que não fosse música clássica e pensei, e agora? Fudeu de vez. Meu amigo, quem mandou casar? Eu passei por isso, meu amigo, eu passei e não fui tão criativo na solução. Então procurei uma banda que tocasse clássicos do rock, com muito custo encontrei uma banda chamada String Quartet, acho que é assim mesmo. Eles tocaram muita coisa com apenas 3 violinos e um violoncelo. Então coloquei desde Back in Black, que foi a música que entrei na igreja, até Paradise City. Olha! Muito bom, cara, muito bom. A Evelyn não brigou contigo não, cara? Eu havia combinado com um amigo meu para tocar uma música no final e ele falou que rolaria, só falou que seria surpresa. Opa! Até na hora, tudo bem. Quando estávamos nos preparando para sair da igreja, uma surpresa, Bubble Riley! Sem essa de instrumental. Caras. Caraca. E ele ainda conte, ele ainda dá a conclusão da história aqui. Vocês precisavam ver a cara da mulher do cerimonial da igreja, a cara do padre. A minha esposa falou baixinho, olha a cara deles de assustados. Eles vão achar ruim. E eu respondi, já assinei, já paguei, então deixa o pau quebrar. César Augusto, você é um herói da máquina do tempo! Cara, como eu queria, cara, como eu realmente queria ter sido tão criativo a esse ponto, meu irmão. Não consegui, rolou só clássico até a hora da festa, no meu caso, né? Meu casamento só rolou rock, a não ser na marcha nupcial a pedido da Evelyn. No DVD do casamento, a música do menu é nada mais menos que In My Life, dos Beatles. Ela diz que é a nossa música. Concordo, mas espero que ela entenda também que a partir daquele momento que saímos da igreja, a vida se tornou mais do que já era. Olha só. Olha só, rapaz, ainda por ser um apaixonado. Oh, que bonito. Por isso, acredito que esta música significa muito para nós dois. E quero dizer que ela é a mulher da minha vida. E que iremos em vários shows de rock pela vida. E levaremos nossos futuros filhos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essa história com vocês. E com todos que curtem o maravilhoso e perfeito rock and roll através de vocês. Depois de uma história dessa, eu só tenho a aplaudir de pé. Cara, César, me faça um favor. Tenha filhos, meu irmão. Cara, os meus filhos precisam que você tenha filhos pra gente fazer uma massa de crianças roqueiras, porque senão, como é que meus filhos vão ter convívio social com essa molecada aí de axé, emo e por aí vai? Por favor, César, tenha filhos. Pedido de um pai desesperado. Desesperado em pânico. Desesperado e em pânico, tu vai ficar agora começando o próximo bloco. E nós vamos abrir o próximo bloco com um pedido que eu sei que estava guardado no coraçãozinho de Cláudia Simas, mas não foi feito por ela. Foi feito por Leonardo Henrique, que nos pediu We're Not Gonna Take It, do Twisted Sisters, na máquina do tempo. We'll be right back. Muito bem, Arthur, estamos eu e você aqui, né, cara, nessa edição número 100 do Máquina. É isso aí, 100 viagens no tempo. Quem diria, hein? DeLorean tá rodado, hein? Né, cara, já não vai ganhar um bom... não vai ter um bom preço de venda, né, cara? Já tá muito rodado. Ah, é, mas tem que levar pra revisão, né, pra fazer mais algumas... mais 100 visitas por aí. Exato, cara. Ok, Tok, o Dudu Nobre da Podosfera, parabéns. É isso aí. O Bucol. O guitarrista do... Mastruz com Leite, exato, né? Exato, guitarrista do Mastruz com Leite, que faz questão de menosprezar o nosso podcast no podcast dele, né? Falando mal da gente por aí, aí que coisa mais feia, Sr. Octop. Né, que feio, né? E também dar os parabéns pro Bucol, né? O grande Leandro Bucol. Grande, que nunca apareceu no nosso podcast. É, fica falando que a gente não convida eles, que mimimi, que mimimi, mimimi. Mas o senhor que não aparece lá no Rádio Blast, senhor Leandro Bucol. Exatamente. E ainda põe a culpa nos filhos, né, cara? Falar pra você, viu? Mas, né, Art, nessa edição comemorativa, eles deixaram a gente escolher uma música. Cara, eu escolhi Agnaldo Timóteo, um clássico do cancioneiro, né? Agnaldo Timóteo. Ah, e você? Eu escolhi Beto Barbosa, cara. Pô, Beto Barbosa, cara. Nunca esse podcast tocou músicas tão boas assim. Chupa essa manga. Chupa essa. Não, brincadeira, vamos lá. É Arthur, meu amigo, que começa com A, seguido de R e depois tem um T. Qual é a música que você escolheu, cara? Eu escolhi uma música pra fazer jus às aulas da Escola Bucol de Linguística. Eu escolhi a música do Smiths. A gente vai viajar pro ano de 1987. E a gente vai ouvir Death at One's Elbow. Um mês de curso grátis, hein, Bucol? Vamos lá. Rock, e parabéns ao Toque Bucol. Exatamente. Que venham mais 100, 200 edições aí, que vocês são foda pra caralho. Exato, chama a gente. Galasso, Jojo Nerd. E eu, Áurea Midori. Estamos aqui para parabenizar Ok Tok e Bucol pelo episódio número 100, que a gente sempre ouviu muito esse podcast, porque a gente gosta muito de rock, mas a gente sempre teve uma curiosidade aí, por que o Ok Tok tem esse apelido de Ok Tok? Você sabe por quê, Midori? Não sei, estou curiosa para saber também. Então fala aí, Ok. Bom, chega de papo e bora pro som. Vamos pedir? The Cranberries. E a música? Out to My Family. Manda aí. Thank you. DeLorean mais musical da podosfera brasileira. Aqui fala André Zuil, do podcast Spin-Off, e tô aqui pra mandar uma mensagem pra vocês do Máquina do Tempo. Ok Tok, Leandro Bucol, levando a gente a várias viagens pelo mundo da música, divertindo muita galera, apresentando novos artistas, o que é mais importante sempre, que é o trabalho que o Máquina do Tempo faz, é apresentar a pessoas que não conhecem, artistas que desconhecíamos. Eu já fui apresentado a vários artistas, mesmo não sendo um fã assíduo do rock. Tô sempre ouvindo um Máquina do Tempo aqui, outro Máquina do Tempo ali, sempre em busca da minha viagem que eu goste. Conheci o Ok Tok na Campus Party, uma pessoa fantástica, agora então que namora a Vanessa Medeiros, ficou ainda melhor, né, Ok? Um abraço pra Vanessa Medeiros também, e um abraço pro caríssimo Leandro Bucol, recente pai aí, e toquem pra frente esse DeLorean musical e que venham muitos e muitos 100, 200, 300 episódios pelo Máquina do Tempo. Meu pedido de rock, já que todo mundo acha que a gente que mora no Mato Grosso vive na selva, Welcome to the Jungle do Guns N' Roses pra vocês agora! Welcome to the jungle! Angélica. E aqui é o Marcos. Do MasmorraCast. Okitoki e Leandro Bucol, quem diria, hein? 100 viagens no DeLorean através da história do rock. Parabéns! Fantástico, cara. Proporcionando muita diversão, conhecimento, cultura. Olha que barato, hein, Marcos? Tava difícil de escolher uma música pra poder tocar no máquina, viu, meu? Mas a gente optou por uma banda muito legal que a gente curte muito, que é o Black Crowes. Exatamente. A música é Remedy. É a segunda faixa do segundo álbum deles, que é o The Southern Harmony and Musical Companion. Uma porrada. Beleza, mó som, saiu em 92, né? Porra, toca aí, cara. We'll be right back. invent the time machine for financial gain. The intent here is to gain a clearer perception of humanity. Estamos de volta aí, nós acabamos de ouvir In Flames tocando Ordinary Story, pedido do nosso ouvinte Elisandro Krappel, que nos mandou também um e-mail contando um pouquinho dessa historinha, do porquê que ele escolheu essa porrada na orelha. Gostaria de pedir para tocar uma música de uma banda que eu sou mega fã, que é o In Flames. A música que eu gostaria de ouvir é Ordinary Story do álbum Colony, de 99. A primeira vez que eu vi essa música eu pirei, comprei o CD na hora e ao ouvi umas 20 vezes. Até, caraca, 20 vezes. De porrada na orelha, né, cara? Até hoje é uma das minhas preferidas. Eu ficaria muito feliz de ouvi-la no Máquina do Tempo. Obrigado, caras, por toda semana nos presentear com uma dose musical de primeiríssima qualidade e por ter me apresentado Dave Matthews Band. Olha só que toque. Olha só, o cara me traz uma porrada e curti Dave Matthews. Eu adoro essa coisa eclética dos nossos passageiros. Que vocês tenham fôlego e ânimo para muitos episódios. Fica aqui a gratidão de todos nós, ouvintes desse podcast mais viajante que nós já ouvimos. Sinta-se à vontade, a casa é sua. São vocês que fazem esse podcast ficar menos pior do que já é. Menos pior do que já é, ótimo. Cara, eu vou te falar que... Elisandro, eu acho que você realmente selecionou a maior porrada que já tocou nessa máquina, cara. Porra. Eu não me lembro de ter colocado nada tão pauleiro aqui, assim. Eu tenho um certo cuidado, às vezes, de botar coisas muito porradas. Já falei aqui, eu nunca vou tocar clássicos do Anthrax na época do Joe Belladonna, porque eu tenho medo de assustar os ouvintes mais sensíveis, que possam pular da janela com medo. Mas depois de 100 edições, eu acho que todos os nossos ouvintes já estavam um pouquinho mais preparados para ouvir uma porradaça tipo essa que o Lisandro trouxe. Com certeza. Agora aguenta aí, gente. Depois daquele Anthrax do Pato Donald estrangulado, meu amigo, agora vale qualquer coisa. E antes disso, nós ouvimos uma... Cara, não é nem de longe uma porrada. É uma obra-prima do The Black Crowes. Remedy, escolhido pela galera da Masmorra Cast, pela Angélica e pelo Marcos Noriega, rapaz. Pô, a galera tem bom gosto, cara. A galera do Masmorra Cast tem gosto apuradíssimo. Tanto pra rock and roll, quanto pra filmes. E eu me lembro, até hoje, de como que a gente conheceu esse podcast. Você se lembra, Léo? Você se lembra daquele comentário estranho? De uma ouvinte tal de Angélica, sei lá das quantas, que deixou um comentário lá em algum programa passado do Máquina do Tempo e disse: eu tenho um podcast que eu tô começando agora, chama-se Masmorra Cast, no Masmorra Erótica. Eu digo, porra, Masmorra Erótica, pelo amor de Deus, sabe o quê? É um podcast sobre sadomaso? Medo! É verdade, antes da gente ouvir, a gente deu dois passos pra trás. Eu vou ouvir esse podcast atrás da poltrona, porque vai que esse chicote acerta em mim, sei lá. Eu fui com receio. Quando eu descobri que não era nada sobre isso, cara, era sobre cinema alternativo. Eu falei que eu fiquei meio decepcionado também. Mas eles mandam muito bem quando eles falam de cinema alternativo, literatura e esses assuntos no universo menos popular possível, né, cara, que eles trazem. Muito legal. Esse podcast é outro que eu recomendo de carteirinha. Eu adorei ter participado uma ou duas vezes do Masmorra Cast junto com a Angélica, junto com o Marcos. Olha, são duas figuras que eu realmente admiro muito. Peguei uma amizade pelos dois, assim, que é verdadeira, é genuína, e eu fico muito feliz deles terem participado aqui, mandado esse recado aqui, e mandado esse Black Cross aqui tão bom. É outra banda que dispensa muitos comentários, mas eu vou falar uma parada. Essa música me marcou muito quando eu assisti a primeira vez o clipe, porque olha, eu via lá na pele do The Black Cross um Rolling Stones. Olha só. Juro, cara. Pra mim é aquilo ali, cara. Vai ter o link aí no post, do post com o maior número de links da história do rock. Pra vocês verem o clipe. E aí, cara, eu peço, por favor, que vocês observem o Chris Robson. Observem ele dançando, cara. É praticamente o Mick Jagger. Nossa, eu nunca tinha parado pra perceber isso. Verei, conferirei. Muito bom, cara, muito bom. Eu falei, cara, que maneiríssimo. E aí, já era. E antes disso, nós ouvimos o Último Galango. De volta aqui no Máquina do Tempo, nós estamos falando de Guns N' Roses com Welcome to the Jungle, escolha de Andrés Will, que chegou atrasado aqui pra mandar seu recado no spin-off. A galera deixou o Will de fora da gravação no primeiro bloco, vem ele aqui correndo por fora no último pra marcar a presença. Ei, não se esqueçam de mim, tô aqui. Eu tenho muito carinho e muito respeito por Andrés Will, cara. Figurinha gente boa pra caramba, que eu também conheci lá na Campus Party. E que manda muito bem no spin-off. Porque, bom, pra aturar Eduardo Moreira, tem que ser herói, né? E o Will, como um bom herói, cavou o sacrifício dos Guns N' Roses, né, cara? Ele trouxe lá do Appetite for Destruction, o álbum ainda da fase boa do Guns, né? É considerado também como o único que presta. Volto a dizer, não por causa da voz do Axl, cara, eu não consigo gostar daquela voz de lombriga dançando a dança do ventre, mas a banda era boa. Todo, até porque o álbum quase todo, cara, foi feito pelo Slash e pelo Stradlin, né, cara? Era um bom som, era uma música, era um rock and roll bem honesto. Só dava Easy e Slash pra cima e pra baixo. Aí, por exemplo, excetuando, por exemplo, Welcome to the Jungle, se não me engano, é feita pelo Axl Rose. O resto quase todo, cara, é Easy, é Duff McKagan, é Slash. E o Axl Rose dá umas pitadinhas aqui e ali. E aí é outra coisa, né, cara? Aí é outra coisa. Aí é outro Axl Rose. Mas muito boa essa lembrança aí do Zuil, cara. Muito bom, muito bom. Valeu, André Zuil, nosso prefeito de Sinop. E antes de Welcome to the Jungle, nós ouvimos uma das músicas mais chicletes já produzidas na história do rock. Nós estamos falando de Cranberries tocando Out to My Family, escolha de Jonatas Galasso. Jonatas Galasso e sua noiva, que são ouvintes do Máquina do Tempo e que resolveram mandar um recado de voz aqui, escolhendo essa música. Eles que vão se casar, eles que já estão com os preparativos. Que bonito. Então eles escolheram uma música família, nada mais certo. Totalmente familinha, né? Totalmente melosa, bonitinha, pra combinar muito com a Ordinary Story do Elisandro, né? Exatamente, olha só. Esse sorteio fez esse programa ficar uma coisa de maluco. Mas, cara, é uma música que ela é carinhosa, ela é legal, ela é boa de ouvir e é chiclete. Então você vai ficar com tchu-tchu-tchu na cabeça durante muito tempo. Agora, Jonatas, você que perguntou aí qual é a origem do apelido de Ok Tok lá no seu recado de voz, deixa eu te explicar então. O apelido Ok Tok, ele vem de... E é isso. Viu? Simples, cara. Nada demais. Só um pouco constrangedor. Exatamente, vocês ficam querendo inventar um monte de coisa, né? Não é nada demais. Pode falar, meu filho, pode falar, escolher a galera da Rádio Blar. Ah, daquele mago safado, Magricelo. Deixa eu ver se tem jeito, deixa eu ver se eu adivinho. Eles escolheram Smith. A galera da Rádio Blar, nossos amigos Vag e Arthur, escolheram Death at One's Elbow. Na verdade, eles escolheram duas, mas eu achei que era abuso demais da parte deles e resolvi editar o bloco e botei eles pra escolher. E essa música eles desencavaram de qual álbum, que toque? Do Strange Ways Here We Come. Se não me engano, é o último disco dos Smiths. Nós falamos dessa música no especial, não? Dessa música, não, mas desse disco, sim. Do Strange Ways Here We Come, nós falamos, eu e o Rod Reis batemos um papo, tocamos outras músicas desse disco, não necessariamente essa, mas que é. Smiths é sempre bom, né, cara? Smiths é bacana. Smiths é um dos primeiros cortas-pulsos, né? não fala assim. Não vou falar assim. Não. Pede o George Vision, meu amigo. Isso aqui é trielétrico no carnaval. Odd of Joy, né? Excelente pedido aí, senhores Vag e Arthur, da Rádio Blar, que é um podcast musical diversificado, que está com novos blocos, novas atrações, e agora falando até de outras coisas que não são necessariamente só de música. Trouxeram aí a sua contribuição aqui, sempre muito bom. Pô, muito obrigado, valeu aí, galera, valeu mesmo. Show de bola. Se vocês me convidarem, eu vou aparecer lá no Rádio Blar, hein? Cara, não fala assim. Eles estão te convidando mais 5, 6 vezes por mês e tu nunca aparece. Eles já ficam enchendo meu saco depois. Eu te amo, Leandro. Eu falo com ele no Skype, ele nunca me responde. Eu fico triste. Cara, mas sabe qual é a melhor parte dessa história? É que é bom ter filhos para culpá-los. E nós abrimos o bloco com a clássica I Wanna Rock. We Are Not Gonna Take It, do Twisted Sisters, escolhido pelo Leonardo Henrique, nosso ouvinte, que pediu esse clássico da farofada, do videoclipe mais hilário do universo. É realmente medo dessa música, cara. Desse clipe. De Snyder é um cara que me dá medo. E quando ele tira a maquiagem, ele se torna até uma pessoa quase séria. Né? Ele se transforma mais ou menos como o menininho do clipe, né? Que gira e se transforma. Tem nem muito o que comentar, eu fico sem palavras, porque é muito freak, cara. É muito bom. esses clipes, esse visual do glam rock farofa é ótimo para dar risadas, né, cara? É ótimo pra gente ver, olhar aquilo e... É tão engraçado que não dá nem pra sentir vergonha alheia. É só engraçado. É, só pode ser isso crítico, não. Você tem que se divertir. Exatamente. Tá valendo, tá valendo. E Leonardo também mandou um e-mail pra gente, aqui tá. Conheci vocês através do Cabine Celular e aquele podcast do Maurício Saldanha. Tô mandando esse e-mail às risadas. Acabando de ouvir Race Dixie com Hell's Bells. Que é que aquela cineta do começo, bom pra caralho. Realmente é pro Chita arrancar os cabelos. Muito bom, muito bom. Ele está falando aí da nossa última edição, Covers 3, onde nós tocamos Race Dixie. E aí ele, exatamente. E aí ele cai logo pro pedido da edição 100. Já que vocês argumentam que rock é atitude, então vou pedir Bezerra da Silva, qualquer uma do malandro. Menos a versão do Barão Vermelho, pelo amor de Deus. Pô, eu gosto daquela versão do Barão. Eu gosto daquela versão do Barão, mas eu adoro o Bezerra da Silva. Sim, não, Bezerra adoro. É um clássico. Bezerra é ótimo. A gente só não colocou o Bezerrão aqui, porque... Você escreveu a linha de baixo, que é: se vocês acharem que o Bezerra não se encaixa, manda o Twist Sister com We Are Not Gonna Take It, que é boa demais e faz um tempo que eu não ouço. Cara, e aí já era, porque a gente não ia deixar Guns N' Roses, só o Guns N' Roses como farofa. A gente precisava botá-lo acompanhado, né, de alguém. É, exatamente, farofa é boa acompanhada. Com isso, tu acabou de matar as poucas penas alemãs que sobravam, né? Conseguimos, Akitok, conseguimos. Ah, eu disse que ia conseguir matar mais de 100 nesse episódio. E chegamos no fim desse body count no ato, né, cara? Porque nós estamos terminando este programa especial de 100 edições do Máquina do Tempo. Porra, galera, muito obrigado. Eu não tô falando obrigado só por este programa, eu tô falando obrigado por nos ouvir sempre, por comentar, por mandar e-mail, por participar, por twittar, por retweetar, por dar um suporte, por estar próximos, pela gente descobrir novos amigos, cara. Galera, valeu mesmo, eu posso falar de coração aberto agora, fazer um momento melodramático aqui, que quando a gente começou a fazer esse podcast, eu não imaginava que a gente fosse entrar em contato com uma galera tão maneira e trocar umas ideias tão legais sobre música. A gente achou que ia ser, na minha opinião, eu achei que ia ser mais um passatempo de algo que a gente sempre fez juntos, que foi falar sobre música, e não que a gente fosse abrir tanto esse leque. E, cara, eu não tenho comentários, eu só posso agradecer a vocês que dão esse gás para que toda semana a gente grave, mesmo com dificuldade técnica, que mesmo com, às vezes, dificuldade de tempo, problemas pessoais e por aí vai, a gente sempre dá um jeito da edição ir pro ar. E, cara, é porque a gente sabe que há um eco aí, e esse eco de vocês é demais. Faço minhas as palavras do Leandro. Olha, quem faz esse podcast, quem coloca esse podcast no ar toda segunda-feira, são vocês. Tudo bem que todos os podcasts por aí falam, e é bem verdade, que podcast é um negócio que dá trabalho, que é um negócio que a gente tem que fazer em paralelo das nossas atividades profissionais, não é o que paga as contas da gente, mas a gente faz isso com prazer, um sorriso na cara, porque a gente sabe, porque a gente vê, porque a gente escuta esse retorno de vocês durante a semana. Esse podcast sai toda segunda e a gente vê os e-mails, a gente vê os tweets, a gente ouve os comentários por aí, e é isso que dá gás aqui pra gente chegar até a 100ª edição como chegamos hoje, que é isso que dá gás pra gente chegar até a 200ª edição, que com certeza chegaremos lá. Assim espero, né? Se tudo continuar fora do planejamento, como sempre foi, a gente chega. Exatamente, o negócio é continuar fazendo as coxas. Galera, mandem seus retornos, continuem mandando seus retornos para podcast@maquinadotempo.blog.br para dizer o que você achou dessa 100ª edição, feita pelos nossos passageiros, feita pelos nossos amigos podcasters, ou deixe seu recado aí, deixe seu comentário em www.maquinadotempo.blog.br. E ok, toque. Essa edição mais do que especial, acho que a gente vai ter que criar uma categoria nova, que são as edições mais do que especiais. Como a gente fecha essa edição? Pra fechar essa edição, nós convocamos a galera, nossos amigos do Pirata Cash, que trouxe a música perfeita para fechar qualquer programa. Então, passo a palavra para a galera do Pirata Cash falar e anunciar a próxima música aqui na Máquina do Tempo. Fala aí, Jabu! Cue the dog. Good boy. I've been caught stealing once when I was five. E aí, galera? Eu sou o Michael, mais conhecido como Jabu Rio. Estou aqui com o esquilo 666. Fala, galera da máquina do tempo. Não consegui imitar, não, né? Mas é maneiro. E aí, Júnior? E aí, pessoal? Ok, né? O Júnior, como sempre, bem animado. Estamos também com os Briguelinho via chat do Skype aqui por texto, não vai falar nada, mas tá tranquilo. E o Oktok pediu pra gente vir aqui pra escolher uma música, mas antes a gente tem que parabenizar aí que Máquina do Tempo tá chegando ao número 100, né, Júnior? Exatamente, edição número 100 do Máquina do Tempo. É a primeira vez que eu tô andando no DeLorean, rapaz. Olha aí, vocês já vieram, mas eu nunca vim aqui, não. Ah, você tá com saudade de da cariciada, da marcha, né? 100 programas com menos de 40 anos de história do rock, eles conseguiram, cara. Isso que é galera boa, viu? Cara, eu vou falar uma parada aqui. Se eu gostasse de podcast musical, o Máquina do Tempo era um podcast que eu ouviria, entendeu? Eu gosto de podcast musical e Máquina do Tempo é um podcast que eu escuto e é o melhor podcast pra colocar no carro com as outras pessoas, que a galera não fica falando, o que, que é esses malucos falando aí? Que como toca a música antes, a galera entende, entendeu? Eu já ouvi alguns episódios, agora eu não sou assim, eu não peguei todos os 99, não. Eu já ouvi alguns episódios e gostei. Mas é aquela coisa, como eu prefiro um podcast mais falado, né? Não é minha praia, não, mas eu sei que os caras aqui detonam, mandam bem. E por isso a gente escolheu uma música aí que eu ainda não sei qual é, o Esquilo. Qual é a música que a gente escolheu? É, escolhemos a música The End dos Beatles, penúltima música do álbum Abbey Road, o meu álbum preferido. O interessante é que ela é a penúltima música, só que ela foi a última música produzida. O Paul McCartney resolveu colocar uma musiquinha dele de um minuto depois só pra estragar a história. E é a música que fala realmente do fim da banda dos Beatles. Ela é depois da Carry the Weight, ou seja, eles estão reclamando que eles tiveram que carregar aquele peso durante muito tempo. É mais ou menos o que a gente tá fazendo também no Pirata Cast, que deu uma nossa pausa porque enjoamos de gravar podcast. Inclusive foi a música que encerrou o Pirata Cast extra aí, né, cara? Onde a gente anunciou a nossa pausa, né? E a música é foda porque tem solo de bateria, solo de guitarra, o baixo também do Paul tá mandando bem atrás, tá bem maneiro. Não, os caras fazem a guitarra falar love you, né, maluco? Exato. E no finalzinho tem a frase que explica tudo, né? Quer falar, Júnior? Júnior, fala a frase aí. Eu não sei qual é a frase. Qual é a frase que fala? Eu falo pra você. No seu ouvidinho, Esquilo. Você tá com saudade da minha voz já? Você não grava comigo e já tá com saudade? Vamos lá, Júnior. Repita comigo. End in the end. End in the end. The love you take. You love you take. Is equal to. Is equal to. The love you make. You love you make. Nossa senhora! Ou seja, no final, o amor que você leva é igual ao amor que você fez, né? E, tipo, você leva o que você plantou. Você pode. Caraca, a frase do Ghost. Ai, ok. DJ, solta o pancadão aí.